E aí, pai, cadê você que nos abandonou? Deixou a mãe sozinha com dois filhos pra criar e lavrou. Trocou sua família, sua vida pelo álcool. Hoje eu te vejo nas ruas pagando caro. Alcoolizado como sempre, fazer o quê? Hoje você paga o preço que eu sei, sei bem porquê. Hoje eu te vejo nas ruas, jogado, abandonado, sofrendo, vivendo solitário, ó. E me chama pra conversar, Fernando, como é que cê tá? Que nada, pai, hoje você quer saber porquê. Quando eu mais precisei, cê não tava lá. Quando precisei de um apoio, alguém pra me incentivar, ó. Eu tinha você como um espelho, cê sabe. Mas infelizmente hoje eu te vejo como um covarde que abandonou a família, deixou tudo pra trás. Muitos perguntam, JF, mano, você tem pai? Tenho não, pra mim ele morreu quando eu tinha 12 de idade. Infelizmente, meu irmão, ele era um covarde. Minha avó, dona Francisca, deve chorar lá de cima, vendo o filho que ela criou com amor. Vê só no que se transformou. Um pai desnaturado que nunca apoiou, abandonou sua família pra ficar no mundão. Quantas vezes, pai, te vi jogado pelo chão, alcoolizado quando recebia seu salário. Não vinha pra casa, esquecia que tinha família. Ô, pai, depois de tudo que a gente fez por você, de todas as chances que minha mãe te deu pra você vencer. Hoje meu irmão pergunta, onde é que cê tá? Onde cê mora? Quando a gente vai ter tempo de te visitar? Infelizmente eu digo pra ele que não vou não, que meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, irmão.